Charlie Alpha Tango autorizado pouso na, no 7, vento 090 graus com 12 nós. Sempre pouso na 7, tá? Portugal 022, line up and wait. Line up and wait, but 10, Portugal 022. Zero, portão 2, está livre, chame táxi. Camarão 9.0. 39, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219. Alca Zulu, prossiga. Através Paris Interlagos, rotatório. Take off runway 10, wind 0, 90 degrees, 12 knots. Runway 10, Portugal 022. Charlie Alpha Tango, solo aos 40, o estacionar, frequência livre, boa noite. Vai do transponder, gente, beleza. 5219, Porto Espera da 10, pronto. 390. Ali mantém, 5219. Ali mantém, 5219. É Portugal, 022, control. Portugal 022, radar contact, book departure, climb flight level 390. Portugal 022, airborne at 41, contact Salvador Departure on 1208. Salvador Departure 1208, Portugal 022, bom dia, boa noite, tá ligado? Boa noite, bom voo. Departure, muito boa noite, Portugal 022, passem total de 4. É Portugal 022, radar contact, book departure, climb flight level 390. Será para o treino na zero, pode ficar o zero do tom. 8. 308. O 330 decolado à frente. Autorizado decolagem, vento 090 graus, 10 nós. Alca Zulu, reporte visual com local de pouso. 273, portão 3, está livre, chame táxi. Livre, chama táxi. Já 3897, no portão 5, está livre, chame táxi. Está livre, chame táxi, chama táxi, 3897, chama para o táxi. VIP 5219, decolado aos 43, time controle 1208, bom dia, bom voo. Tanto 208, controle Salvador, 529 da Trip, uma boa tarde. Controle Salvador, bom dia, boa noite, é o Trip 5219. Trip 5219, contato radar, saída A, beleza, sub, mantenha 200. Afirmativo, tá cobrindo o perfil Arbo Eletro 200, tipo 5219. Guará 14, descend 2000 feet in 81012, no restriction on ETAP, support established on localized. Soné 6259, na escuta? Soné 6259. Soné 6259. Alugo 1273, pronto táxi, 175 para B, até na Campinas, com 3 horas e 20. Stand Alfa, ponto esfera 2-118-95, altímetro 1012, tamo voo e boa noite, com 273. 1012, ponto esfera 295, obrigado, boa noite. Portugal 022, Mega Tireto, Zipat. Portugal 022, Tampa. Tampa. Mike Charlie Alpha, chame para ingresso no centro. Este 3 já passou do ponto de espera, hein? Ah, te viu aqui, desculpa. Então já passou já a linha, então. A linha mantém. Já mantém, 273. Seguro 940, decolado aos 47, controle 1208. 208, boa. Gol 1940. Gol 9940, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub, mantenha 360. Da El Leda Bridge, 360. A bordo. Paul Indy, Alfa, ponto espera 2-118-95, altímetro 1012, bom voo e boa noite na 3897. Indy, Alfa, ponto espera 118-95, 1012, boa noite, por favor. 1895. 1895. Boa noite, tudo bem? Mike Charlie Alpha, reporte alinhado e pronto. Two clear Zipa, contact Recife now, 125.45. Direto Zipa, Recife 125.45, reporte ao Zipa, Zipa, boa noite. Golo 273, livre decolagem, vento 090 graus, 12 nós. Livre decolagem, gol 1273. Estou em Salvador, muito boa noite, está 3897, não pode esperar, dá 190, pronto. 3897, mantém o ponto de espera. Dá 3897. Até o Oscar Zulu, frequência dele para coordenação. Boa noite. Mike Charlie Alpha, livre decolagem, vento 090 graus com 11 nós. Golo 273, decolado 5-1, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Golo 273, decolou. Golo 273, boa noite, contato radar, saída da Eleda Bridge. Tudo mantenha 360. Da Eleda Bridge, 360, 273, obrigado. Site clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, 10 knots. Wind 090, we are clear to land, I confirm link cleared on Lockett, runway 10. Roger. Mike Charlie Alpha decolado ao 52, chame o controle 1208. 08, Mike Charlie Alpha. Controle Salvador, Papatango, Mike Charlie Alpha. Papatango, Mike Charlie Alpha, contato radar, saída Arpa. Submantenha 180. 180, Mike Charlie Alpha. Rotan 3897, após o tráfego na final ali, mantém. Pode olhar na ponta final ali, mantém, 3897. Direto da El. 273. Tower, just for information, our destination would be port number 6. Yes, I know that. Oh, thank you. trip 5219 a 4 milhas de Árvore, pós Árvore pode voar Conquista? Trip 5219, após nível de voo 140, autorizado Conquista. Após 140, Conquista. Guara 14 on the ground at 55, remain this frequency, leave to the right and report on intersection Delta. Livre alinhar e decolar da ONU 0, vento 1 centena de graus, 11 nós. Livre alinhar e decolar da ONU 7, da ONU 0, 38, 97. Clear to enter runway news, taxi until apron 6, for pay attention to follow me vehicle, the Guara 14. Decorado ao 57, chama o controle 1208, boa noite. 208, boa noite, Rodolfo. Rodolfo, boa noite, conta pra andar, sai da Dael Leda aqui. Tu me mantém 347. Pode voar Leda, TAM 3897? Autorizado Leda, TAM 3897. Muito grato, Leda. Autorizado Conquista, trip 5219. Remain this frequency until shut down the engines. To copy T clearance 129. No 273, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 33.25. Afirmativo. Então, 251, 33251, recita. Obrigado, boa noite, 1273. Boa noite, vou ver. até o quilo. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, autorizado, final do procedimento aderência, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no 2, reporte estabilizado, para até o quilo. No 4 Brasília, nível 380 está autorizado via Pesulou no 7 até Formosa, Fox Romeo Mike após direto. Decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor após direto Elefa. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. No 4, tá livre, acionar, chame pronto para o táxi. Ah, Salvador, Oscar até o quilo? Oscar até o quilo, prossiga. Moleque da Tatiara, passei de Feira de Santana, tá estimando mais 30 minutos, Salvador, mantém 1500 pés. Confirma o controle? O aeronave é o Yankee Delta Charlie. Ele precedente de Feira, tá na BR, tá passando pela BR-101, helicóptero, tá 1500 pés e tá 30 minutos, Salvador. Pente em ponte, peça pra manter em condições visuais, no 1500 pés, na escuta do controle, reporte 20 milhas fora. Rock da Tatiana, o controle pediu pra você chamar 20 milhas fora, manter 1500 no, na frequência do controle. VIP 52 no nosso, confirme estimado de pouso. O VIP 52 no nosso, está estimando o pouso. História da conquista 2136. 2136, sim. Bruno 884, boa noite, contato. Chegada Mari, desça para 050. 50 na chegada Mari, bom 182. Trip 5219, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Charlie Alpha, quando possível, estimar de pouso. Será os 21, 37, Max Charlie Alpha. 21, 37, sim, copiado. Salvador, boa noite, vamos até o informação Oscar, passo 248 para o 170. Com 9776, boa noite, chegada Mari, desça para o 060, QNH 1092. 092, até o 060, voo 9776. Patango, Mike Charlie Alpha, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 128, 260, Mike Charlie Alpha. Prossiga, Guardião 06. Guardião 06, sim, mantenha condições visuais, corredor até 500 pés de reporte, marca de Pituaçu. Hotel Kilo, estabilizado no localizador. Patango Oscar, Hotel Kilo, chame em torre na frequência 118, desmano 5. Confirme, 118. 95. 95, Oscar, Hotel Kilo. Dão 3897, chame centro, recife na frequência 125, decimal 1, alterna 33, decimal 25. 125, 133, 25. Boa noite, doutor. Boa noite. Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, prossiga. Oscar Hotel Kilo está na final da 1-0, baixado e travado. Confirma intenção, pouso no zero. Afirma, Oscar Hotel Kilo. Vento 090 graus com uma dúzia. Autorizado pouso, pista 10, checa o trem. Vento autorizado pouso, está baixado e travado, Oscar Hotel Kilo. Guardião 06, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chama torre, 118, 95, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Está passando através de Pituaçu, 110, quando autorizado, solicita direto para a visual da área nacional, na 10, Guardião 06. Afirmativo, Guardião. Observe o tráfego na final. A retaguarda do tráfego está autorizado a prosseguir direto GRAE. Confirme, Guardião 06 tem condições de prosseguir na retaguarda do tráfego que irá pousar na 10? Sente-se autorizado da presente, prossegue a retaguarda, forma na final para o GRAE, Guardião 06. Afirmativo, está autorizado, reporte final GRAE. Sente-se 06.